Aleluia. Amém. Amém, irmãos. O Pai está nesse lugar. Amém. Amém, irmãos. Às vezes eu fico pensando um pouquinho sobre a minha oração. E às vezes eu fico algum tempo falando: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero estar na sua presença, eu quero você. E quando ele vem, eu não vejo a hora que acabe. Ele está aqui, irmãos, amém? O Pai está nesse lugar, o Pai está em casa. Xekaralabás, amém? Saudade de vocês, né, irmãos? Acho que faz uns 15 dias que eu tô fora, né? Pra mais, acho. Tô trabalhando, pra quem não sabe, não me desviei, né? Aí alguém pensou: nossa, o cara tá desviado e voltou pregando, né? O cara desviou e voltou já na hora da ministração, né? Mas tô trabalhando, irmãos, e Deus tem feito muitas coisas lá no... Lá na Team, lá. Tá sendo um tempo especial, onde Deus está dando muita abertura, né, para que eu possa, debaixo da graça, debaixo do amor dele, manifestar o reino. Está sendo um tempo ímpar na minha vida, irmãos. E eu vou te dizer, para quem me conhece, sabe que eu, no meu normal, não aceitaria uma proposta como essa. Eu sempre fui totalmente contra e sempre rejeitei muita proposta que me tiraria da igreja. Me tiraria, assim, não me tirar da igreja e ir para o mundo e tal. Mas tiraria o meu tempo em estar aqui. Mas de uma forma, Deus me direcionou a isso. Para quem não sabe, dias antes de receber essa proposta, Deus já tinha me avisado, eu tinha tido um sonho com aquele lugar. Eu não estava esperando essa proposta, mas Deus, ele me avisou antes que era algo dele, que eu deveria realmente ir. Por isso eu fui, irmãos. Com a dor no coração, essa semana eu estava falando com o pastor. Uma dor no coração que dói, irmão. Saudade, você vê a hora do culto chegando, meu. Dá vontade de largar tudo. Já pensei nesses 15 dias, eu já pensei algumas vezes em largar tudo, irmão. Mas ele não mandou ainda, então estou esperando a vontade dele. Amém? Mas mó saudade de vocês. Prazer estar aqui nessa noite. Amém? Vamos desfrutar um pouquinho da presença. Uma coisa que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite é que a nossa gratidão a Deus faz parte do propósito. Às vezes nós pensamos que o nosso propósito está ligado somente em levar o amor às vidas que estão perdidas, ou de repente em estar dentro da igreja, vivendo em comunidade. Isso realmente é o propósito de Deus, mas a gratidão também faz parte disso. Às vezes nós esquecemos da gratidão, deixamos ela de lado e lembramos da gratidão quando a gente recebe alguma coisa boa na nossa vida. Quando uma coisa surpreendente acontece com a gente, você recebe uma promoção, ou você tem uma notícia que é realmente boa, você agradece a Deus. Essa semana eu recebi uma notícia boa, até postei no meu Facebook. Eu não posto quase nada no Facebook, né? Até todo mundo briga comigo, falou: pô, te mandei parabéns. Eu falei: sério, cara, que legal, obrigado. Que eu não tenho o costume de usar mesmo, irmãos, não uso mesmo. Mas essa semana eu postei, essa semana eu ganhei uma premiação lá. Na minha primeira semana de venda, eu ganhei uma premiação como um dos melhores vendedores da região, né, da regional. A gente ganhou um almoço no Outback, tal, com os coordenadores, aquela coisa, né, corporativa. Falei: nossa, que legal, quero ir embora logo, né. Todo mundo lá falando de loja, em meta, e eu comendo uma costela lá, comi, irmão, como ninguém. Ah, não sei nada de loja mesmo, vou comer. Eu postei no Face, falei: Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não receberia, né, uma honra como essa. Porque sem Deus realmente eu não sou nada, irmão. Sem Deus nós não somos nada. Mas a gente se lembra de gratidão exatamente em momentos como esses. Quando uma coisa muito boa acontece, você vai lá e fala: Senhor, obrigado, essa conquista aqui é para o Senhor. Você estende uma faixa, né? Agradeço a Santos Pedito pela causa alcançada, né? Aí a gente se agradece, irmãos. Mas eu quero dizer para você, a gratidão faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se você puder abrir sua Bíblia. Amém? Todos acharam? Vamos ler. 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo. Aleluia. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas a palavra fala, não é eu devo agradecer por aquilo que me fez bem, ou por aquilo que eu achei sensacional, por aquilo que me surpreendeu, não. A palavra fala, em tudo você deve dar graças. Em tudo você deve ser grato a Deus. Às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, pô, beleza, não tenho nenhum motivo para agradecer a Deus nesse dia. Nada aconteceu, né? Nenhum dinheiro caiu na minha conta, não recebi nenhuma promoção, não recebi nenhum sorteio, não recebi nada. Beleza, não tenho nada para agradecer. Irmãos, você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Você tem motivos para agradecer porque Deus te protegeu nesse dia. Porque Deus trouxe você até aqui, irmãos. Deus, ele tem guardado a sua vida, não é verdade? Muitas pessoas hoje saíram para trabalhar e não voltaram. Isso a gente às vezes fala e entra como um jargão, né? Ah, muitas pessoas saíram e não voltaram hoje, aí vocês pensam que a gente fala para tocar o teu coração, mas é verdade, irmãos. Pessoas saíram como um dia normal para trabalhar, foram assaltadas, foram violentadas. Irmãos, Deus protegeu você, Deus guardou você, te trouxe até aqui, Deus tem protegido a sua família, Deus tem curado você, Deus tem guardado você de coisas que, de repente, aos teus olhos, você nem chegou a ver, meu irmão. Mas de uma forma especial e cheia do amor de Deus, Ele vem guardando você. Por isso que você em tudo tem que agradecer. Não é porque só tua vida está boa, você está ganhando alguma coisa. Meu irmão, agradeça a Deus em tudo. Agradeça a Deus se acontecer alguma coisa boa, se acontecer alguma coisa ruim. Agradeça a Deus se acontecer aquilo que você não esperava, aquilo que você esperava, irmãos. Seja grato a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Essa é a vontade de Deus para mim, que eu seja grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Davi, ele menciona, fala assim, Senhor, o que eu posso dar a você por tudo aquilo que você tem feito por mim? O que daria eu ao Senhor? A minha gratidão, meu irmão. Existe uma síndrome do povo no deserto. Porque agora está acabando a água, pô, está acabando a água, pô, Deus, manda chuva. Porque quando chove demais, Senhor, pelo amor de Deus, eu não consigo trabalhar aqui sem chegar ensopado, o Senhor está fazendo chover demais. Puxa vida, hoje está um calor, nossa, estou suando, meu, que calor é ruim demais, né? Mas se está frio, você também reclama, irmão. Eu reclamo, eu sou assim. Mas essa é a síndrome que vem lá dos nossos antepassados, meu irmão. A síndrome do que nada está bom. Nada está do jeito que você queria, meu irmão. Nada está do jeito que você imaginava, do jeito que você esperava. E sabe o que acontece? Você entra na síndrome da ingratidão. Nada está bom para você. O calor que Deus manda não está bom para você. Se chover agora, puxa vida, choveu, ó. Bem na hora que eu estava indo embora. Certeza, irmão. Não podia esperar eu chegar em casa. Meu, se choveu agora, irmãos, é porque Deus quis que chovesse agora. Não é verdade? Mas você vê que tudo a gente reclama, tudo a gente não agradece a Ele. Esses dias que eu estou falando para vocês, que eu estava pensando muito sério nesse lance de trabalho e tudo, eu falei, puxa, eu estou aqui todo melindroso, né? Falando que eu queria estar lá, que eu queria estar na igreja. E legal, irmãos, eu tenho que querer isso mesmo. O dia que eu não quiser, eu tenho que começar a avaliar meu coração. Porque provavelmente eu já estou no mundo já era. Mas eu ficava, pô, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá, não queria estar aqui. Mas, irmão, Deus me colocou ali, então eu tenho que ser grato por Ele. Eu tenho que trabalhar sorrindo e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um emprego. O Senhor me colocou aqui. Tá certo, não está da forma que eu quero ainda. Queria estar lá, mas amém, Pai. Obrigado, porque o Senhor é bom demais comigo. Porque o Senhor é bom. Irmãos, pensa um minutinho. Tantas coisas que você de repente reclamou hoje mesmo, irmão. Se estava trânsito. Ainda mais quando mistura calor e trânsito. Aí você reclama dobrado. Aí você reclama que você está no trânsito, no calor e não tem uma água gelada para você tomar. E se tiver uma água, pô, não tem um refrigerante para você tomar. Irmãos, quantas vezes você já reclamou hoje? Quantas vezes você foi ingrato com Ele hoje? Quantas vezes, meu irmão? Nós estamos vivendo o ano de José. José, ele passou por várias, meu irmão. José, ele foi preso. José foi escravo. José foi rejeitado pelos familiares dele, foi jogado num poço, foi vendido. Mas uma coisa me marca na vida de José. Eu não li em nenhum momento que ele aparece na história, eu não vi ele reclamar pelo menos uma vez, meu irmão. Alguém já leu e José reclamou? E José se revoltou com o Senhor e abandonou o propósito. Irmãos, o que a gente passa hoje é fichinha perto daquilo que aqueles homens passaram lá atrás, meu irmão. José sofreu demais e nem assim ele deixou o Senhor, meu irmão. E você, por causa de um calor ou por causa de uma falta de água, vai deixar de lado? Vai murmurar, meu irmão, que nem aquele povo? O povo tinha sido liberto por Deus, da escravidão, do serviço forçado. E ainda assim o povo saiu para o deserto reclamando, querendo comer os legumes lá atrás, meu irmão. Deus libertou você, Deus curou você, Deus te trouxe até aqui, meu irmão, e você vai reclamar agora. Você vai reclamar agora, meu irmão. Nós temos que ser o povo mais grato do mundo. Porque nós somos salvos, meu irmão. Nós fomos chamados por esse amor que o mundo enlouquecidamente está lá fora tentando encontrar, meu irmão. E você encontrou. Um amor puro, um amor verdadeiro. Um amor que completou o teu interior. Nós temos que ser o povo mais grato da história. Amém, irmãos? Eu penso assim. Puxa, quanta coisa Deus fez por mim, fez por vocês, meu irmão. É ou não é, Brilhão? A gente tem que ser grato. Onde a gente ia estar uns 10 anos atrás? E Deus, Ele vem trazendo a gente cada vez para perto, cuidando da gente. Não está bom aos meus olhos? Puxa... Amém, o olhar do homem, ele é mau. O que eu penso que é bom, de repente não é nem tão bom assim, meu irmão. E Deus até nisso, em não me dar o que eu quero, está sendo bondoso comigo. Em não me levar aonde eu quero ir, está sendo bom comigo. Deus é bom em todo tempo, meu irmão. Que nem aquele pastor do Deus não está morto, né? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Irmão, você percebeu que no filme todo ele só falou isso? Ele acho que não teve nem outra fala, irmãos. Ele só fala, Deus é bom. Aí o outro, em todo tempo, ele, Deus é bom. Só falou isso, meu irmão. Mas acho que uma das maiores verdades do filme é essa. Deus é bom, meu irmão, o tempo todo. Eu queria que o professor fosse salvo ali, tipo, depois se convertesse, né? E fosse ministrar a palavra. E que nem aqueles, tipo, que nem aquele filme do RR, né? Que o cara se converteu e depois ele ministrou para as nações. Aí a gente vê no filme e a gente fala, nossa, que legal. Mas Deus não salvou ele, meu irmão. De repente, não da forma que eu queria. Mas ele fez a vontade dele. E ele é bom por isso. Ele é bom, irmãos. Mas eu queria que você pensasse hoje. No que você tem reclamado? O que você tem murmurado na sua vida? Eu tenho muitos motivos para agradecer e para ficar feliz. Mas quais são os motivos na sua vida que de repente te entristecem? Motivos que, de repente, tiram o teu sono, tiram a sua paz. Que só de você pensar já dá aquela, sabe? Dá aquela canseira, você fala, ah, meu, de novo isso. Vocês têm motivos assim? É por esses motivos que você também tem que ser grato, meu irmão. Tendes por motivo de alegria o passardes por várias provações. Você passar por muitas coisas que de repente não seria a tua vontade. Mas se alegre nisso. Se alegre nisso, meu irmão. E um monte de coisa ruim acontecendo. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou em mim por passar por isso. Obrigado porque o Senhor é bom e não me desampara e não me deixa sozinho. Irmãos, gratidão, meu irmão. Eu não tenho nada mais para dar para Deus do que o meu coração e a minha gratidão. Eu sei de onde Ele me tirou, meu irmão. Eu sei o que, que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez no meu coração e no meu caráter, meu irmão. Eu sei aonde eu estaria agora. Isso me leva a ser grato. Às vezes eu dou uma escorregada, meu irmão. Às vezes eu fico chateado com Deus. Eu falo assim, pô, Deus. O Senhor podia ter aliviado agora, né? Mas aí eu já paro para pensar, falo assim, pô. Deus é tão bom. Desculpa aí. Desculpa, Senhor. O coração do homem, ele é corrupto, enganoso, o meu é assim, me desculpa, porque eu sei que o Senhor está fazendo da sua forma e a sua forma é o melhor. Deus, ele me salvou, irmão, ele me salvou, isso para mim basta, meu irmão. Às vezes eu desejo viver tantas coisas na minha vida, conquistar tantas coisas. Mas se eu conquistasse tudo o que eu quero, sem a salvação que Ele me deu, não seria nada. Do que vale um homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Se eu estivesse lá fora, numa multinacional, formado, com um carro do ano, valeria a pena? Será que valeria a pena, irmão? Sem a salvação de Deus? Nós temos que ser mais gratos, gente. De você acordar de manhã e falar, Senhor, sua misericórdia foi renovada sobre mim. Amém. Porque se eu acordei é porque o Senhor permitiu, Pai. E porque o Senhor tem alguma coisa reservada para mim nesse dia. Eu quero viver a sua vontade. Tem gente acordando de manhã e reclamando que tem que ir trabalhar, irmão. Mas se você perder seu trabalho hoje, você vai reclamar que você não tem trabalho. Aí sabe o que acontece? Você vai trabalhar emburrado. Aí você vai trabalhar tratando as pessoas na rua mal. Aí chegando no seu trabalho, aquela cara... aquela carranca. Eu já vivi isso, meu irmão. E eu tava falando com o San esses dias. Foi, San, a gente tava falando, eu falei, meu, eu via muita coisa que eu fazia errado, e dessa vez eu entendo que é errado e eu quero mudar. Era uma dessas, meu irmão. Olha como eu era reclamão. Eu acordava umas 8h30, 9 horas da manhã. Irmãos, hoje em dia a maioria das pessoas não acordam esse horário para trabalhar. É muito raro. Só o Sam. Tá comemorando lá atrás. Irmãos, eu acordava tarde. Tem gente que acorda 6. A Sara acorda 5h20, né? 5h20 da manhã. Ela que chuta o galo de manhã. Irmãos, e eu acordava assim, nossa, tá na hora de trabalhar. Nossa, que sono. Falei, gente, olha, eu pensando comigo, né? Falei, nossa. Eu ia trabalhar bravão. Os primeiros clientes da manhã, mas era um... Meu irmão, ó, senhor... O negócio é o seguinte, não vou nem poder te ajudar. Ó, vai a outro lugar lá. Estressado, irmão, cansado. Falo, nossa. E hoje em dia eu fico pensando, eu falo assim, cara, eu podia ter levado o reino com uma forma diferente. Eu não podia ser o cara mais bem-humorado da manhã. O cara quer chegar sorrindo, o cara quer chegar, e aí, meu, tá cansado por quê, cara? Vamos lá. E essa semana eu entrei um dia de manhã, falei, meu, essa semana eu vou fazer diferente. Cheguei lá, irmãos, mas eu nunca encontrei tanta piada na minha cabeça, nunca vi uma equipe da manhã sorrindo tanto, meu irmão. Falei, ah, não, eu que era o errado, eu que chegava com aquela cara pesada, eu vou fazer diferente. Irmãos, você tem que ser o cara que vai chegar sorrindo, feliz, o cara que é tão grato a Deus, que tudo que está acontecendo de ruim na sua vida é motivo de você sorrir também, meu irmão. Ah, eu vou sorrir, meu irmão, eu vou ser feliz, eu vou viver porque Deus me ama tanto. Pelo amor de Deus, eu vou acordar triste, eu vou acordar cansado. Beleza, você está cansado? Eu também estou, irmãos. Trabalho das 11 às 10, meu irmão. Às vezes eu chego em casa às 11 horas da noite. E, irmãos, vou dobrar meu joelho e vou falar, Deus, obrigado por esse dia. É ou não é? Eu só sei de uma coisa. Em uma semana que eu estou lá, eu nunca tive tanto acesso às pessoas do que eu tive na Oi em 3 anos, meu irmão. Uma semana tentando ser diferente, tentando, sabe... Oh, irmãos, eu até já chamei para tomar café, olha só. Uma semana de loja, falou, vamos tomar um café lá, cara. Ó, oh, quem vê pensa que eu já tô lá, tipo, eu que sou o cara que tá treinando, né, o rapaz, né. Senhor, cara, vamos tomar um café lá. E, meu irmão, tá sendo um tempo maravilhoso na minha vida. O que eu pensei que ia ser horrível, mortífero, irmãos, tá sendo um tempo especial. Porque eu resolvi encarar de uma forma diferente. Eu resolvi parar de ficar, sabe, reclamando, murmurando. Isso não é bom para você, meu irmão. A gratidão faz parte do propósito. A gratidão faz parte da sua vida. É a vontade de Deus que você seja grato. Nesses motivos que vocês estão aí infelizes, tristes, meu irmão, agradeça a Deus hoje. Eu vou te contar uma história. Paulo e Silas entraram numa cidade, tranquilo lá, bom, reino de Deus e tal. E nisso veio uma mulher que era tipo uma cartomante lá, né? Vamos parafrasear. E a mulher foi atrás deles, tipo, ah, esses aí estão trazendo o reino de Deus, né? E eles andando lá na cidade e tal, e elas, não, esses aí são filhos de Deus, estão trazendo o reino. E aí chegou uma hora que Paulo, ele ficou revoltado e falou, meu, em nome de Jesus, sai fora, vai. Espírito imundo está amarrado. E aí a mulher foi liberta. Só que nisso chegou os caras que eram tipo donos dessa mulher. E eles foram prejudicados, porque a mulher dava dinheiro para eles. Falou assim, ó, esses dois aí estão atrapalhando aqui a cidade, estão trazendo costumes que não são os nossos. Que história é essa de reino de Deus? Irmãos, eu sei que é o seguinte, a direção foi essa, ó. Vamos açoitar. Vamos bater nos caras e vamos prender. Dito e feito, meu irmão. Bateram em Paulo e em Silas, açoitaram eles e eles foram presos. Aí eu quero te dizer, se fosse você, irmão, que louvor você cantaria numa hora dessa, irmão? Que oração você faria agora? Você foi açoitado, você foi preso, o que você ia fazer, irmãos? Eu fico pensando, eu falo, Senhor, eu ia orar para o Senhor me libertar, no máximo. Louvor, oração nenhuma, é só me liberta daqui. Eles começaram a adorar, irmão, dentro da cadeia. E Shemanaia. Vem, o teu reino venha, deixa o céu descer. Pai nosso. E começaram a cantar, irmão, adorar ali dentro. Eu sei que de repente deu meia-noite, brum, terremoto. Cadeia ali estremeceu, romperam-se as correntes, as portas se abriram, meu irmão. Beleza. Mas e você? O que você estaria fazendo? Estaria murmurando? Estaria reclamando? Os caras estavam ali gratos, meu irmão. Vivendo no propósito. Sabe o que aconteceu? O carcereiro foi salvo e a família dele também. Por quê? Porque ao invés de Paulo e Silas ficarem reclamando e murmurando lá dentro da prisão, eles resolveram erguer um altar de adoração, meu irmão. Porque, de repente, não era a situação que mais cativava o coração deles, não era a situação que mais animava o coração deles, mas era ali que o Pai tinha permitido deles estarem naquele momento, meu irmão, e que venha o seu reino. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, mas é a vontade dele. E eles estavam ali adorando e orando e Senhor vem, Senhor vem. E ele veio, meu irmão. Ele veio sobre aquele lugar. Se fosse você, você estaria murmurando, meu irmão. Eu vou te dizer outra coisa. Em Lucas 22, Jesus sabia que ele iria morrer. Sabe o que ele faz? Ele faz uma festa. Se eu soubesse que você vai morrer amanhã, você ia fazer uma festa agora, meu irmão? Você ia comprar umas pizzas aqui pra gente? Falar assim, pessoal, Deus falou que eu vou morrer amanhã. Então é o seguinte, a pizza é por minha conta, vou fechar a cantina aqui, ó. Rafinha, põe tudo na minha conta aí, ó. Todas as mini pizzas, todos os lanches, todos os bolos, é tudo meu. Vou morrer amanhã, vamos comemorar. Deus não falou comigo ainda não, Rafinha. Só um exemplo. Mas será que você ia comemorar, irmãos? Sabe o que Jesus fez? Falou assim, ó, vamos lá. Vamos armar aqui a mesa, tá aqui o pão, tá aqui o vinho. Comece a ceia. Deu um determinado momento, ele pegou o pão, deu graça, sabendo que era o corpo dele, que ele iria partir para os discípulos, e partiu para cada um deles. O próprio corpo, meu irmão. Jesus, ele reclamou? Jesus, ele murmurou? Ele sabia que era o próprio corpo, meu irmão. Mas que venha o reino do Cordeiro. Seja feita a vontade dele, meu irmão. Parta o seu corpo hoje em dia. Na sua geração, parta o seu corpo. Como é que você pode querer algo a mais se você nasceu para morrer, meu irmão? Como é que você pode sonhar com algo além do que morrer? Porque você nasceu para isso, meu irmão. Você nasceu para morrer. Então seja grato pela sua morte diária. Seja grato todo dia. Senhor, eu vou morrer um pouquinho agora, vou partir meu corpo e amém, eu te agradeço por isso. Para de murmurar, noiva. Para de reclamar, igreja. Para de viver dessa forma. Porque faz parte do propósito de Deus você ser grato. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Pelo seu choro, pelos seus risos. Seja grato, meu irmão. Seja grato. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Abra comigo em Hebreus 13. Esse capítulo aqui, ele me trouxe alguns confrontos com aquilo que eu imaginava que era gratidão e com aquilo que eu esperava que fosse gratidão, né? Em Hebreus 13, versículo 5, o que diz aí? Fala assim, olha, seja a sua vida sem ganância. Você tem que se contentar com o que você tem. E logo em seguida ele fala o que você tem. O que você tem é a promessa de que ele nunca te deixará e nem te desamparará. Isso é o que você tem, meu irmão. Uma promessa. Uma palavra de Deus. Eu nunca deixarei vocês. E eu nem desampararei vocês. Agora, você tem que perguntar para você, isso basta? Para você isso é suficiente? Porque essa é a razão da nossa alegria, meu irmão. Essa é a razão do nosso contentamento. Que Deus não nos deixaria um instante sequer. Que Deus, ele não desampararia a gente, independente do momento. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da morte, mal algum eu temerei, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Esse é o nosso maior bem, meu irmão. Esse é o nosso maior presente. A promessa de que Jesus está com você. De que Deus está aqui. De repente, Jesus, Paulo, Silas, sabendo disso, tinham alegria em partir o corpo. Tinham alegria em estar dentro de uma prisão. Porque eles sabiam que a promessa deles era essa. Que a promessa deles era a presença. A sua promessa é a mesma, irmão. É a presença de Deus. É a presença do Pai. Eu vejo isso num motivo de grande alegria no meu coração. Em uma coisa que, de repente, eu não dava o devido valor. Não dava o devido valor à presença, mas ela é a promessa da minha vida é a presença. O presente de Deus para mim é a presença dEle. A maior conquista que eu posso ter durante a minha vida inteira é viver isso. A presença dentro de mim. Deus em mim. Jesus, ele não me prometeu um carro novo, uma casa nova, ele não me prometeu isso, ele só me prometeu que estaria comigo todos os dias. E se eu chegar no fim da minha vida, olhar para trás e ver todos os dias o Senhor, eu vivi a promessa, eu vivi a presença, eu vivi o maior presente de Deus para mim, meu irmão. Porque de repente, como aquele povo no deserto, se recebessem a promessa, tipo assim, ó, pode ir lá para Canaã, eu não vou com vocês. Pode ir, vai lá. Aí você olha tudo o que você conquistou, toda a sua vida, sua casa, seu carro, e Jesus falasse para você, olha, eu não estou nisso daí, mas essa é a sua terra prometida, pode ir. O que você faria, meu irmão? O que você faria? Você falaria amém, Senhor? Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Você usa até a Bíblia, né? Ou você fala, Senhor, como Moisés disse, sem ti nós não iremos, Pai, porque a nossa promessa é a presença. O resto é consequência, a gente trabalha. Porque o Senhor nos dá força para trabalhar, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos motiva. A gente conquista, mas a sua presença... Não tem nada melhor, Pai. Nada melhor que a Tua presença. Eu estava pensando nisso esses dias. Aí eu escrevi essa. Que não é uma canção, né? Não, os caras fazem canções, eu faço pensamentos, irmão. Que é difícil, para você fazer canção, você tem que ser top, irmão. Mas pensa. Aquela canção que a gente estava declarando no começo. Nada me satisfaz além de Ti, Senhor. Nada me satisfaz além de Ti. Nos Seus braços é o meu lugar. É onde eu preciso estar. O Seu olhar me atraiu e o Seu amor me conquistou para sempre. Nada além de Ti me satisfaz. Nada além de Ti me satisfaz. Nada além da presença, meu irmão. Nada além da presença. Eu creio no convite de Deus para nós hoje. Para nós hoje e para nós como geração, como um convite que não para de gritar às nações. Abra a mão da sua vontade. Daquilo que é agradável aos teus olhos. Para que você possa viver aquilo que é agradável aos olhos de Deus, meu irmão. Hoje o que você tem que deixar de lado é a síndrome do povo do deserto. A síndrome da ingratidão. A síndrome da murmuração. Entender que a sua promessa é a presença. O que você tem que se contentar é o que, com o que você tem. E o que você tem é a promessa de que Ele estará com vocês todos os dias. E que Ele não desamparará nenhum de nós. Esse é o motivo da nossa alegria, do nosso contentamento, da nossa gratidão, da nossa existência, meu irmão. Nos braços dEle é o nosso lugar. Amém? Nos seus braços é o meu lugar, aonde eu preciso estar. O seu olhar me atrai. O seu amor me conquistou para sempre. Nos seus braços é o meu lugar, aonde eu preciso estar. O seu olhar me atraiu, o seu amor me conquistou para sempre. Nada além de ti me satisfaz, nada além de ti me satisfaz, nada além de ti. Nada além de ti, Senhor. Será que nessa noite você pode, de repente, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você tem reclamado, por tudo aquilo que de repente os seus lábios não proclamaram, mas dentro do teu coração você encontrou uma semente de ingratidão? Circunstâncias, situações que de repente roubaram a gratidão do teu coração, situações que te entristeceram, situações que roubaram o teu sono, situações que roubaram a sua paz. Será que nessa noite você pode pedir perdão a Ele? Tantas vezes você tem reclamado porque está sol demais, ou porque acabou a água bem na hora que você foi tomar banho, ou porque de repente o seu trabalho não é da maneira que você esperava que ele fosse. Será que você pode pedir perdão, noiva, e se arrepender? E se arrepender antes que seja tarde demais, antes que você veja a presença, antes que você veja a promessa e não desfrute dela, como aquele povo? Se você encontra isso no teu coração nessa noite, eu quero convidar você a se arrepender agora, a pedir perdão por Ele, a pedir perdão para Ele, porque nada acontece sem a vontade do Pai, e se Ele permitiu você estar vivendo isso, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Peça perdão, fala perdão, perdão, peça perdão a Ele, noiva. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu quero a Tua vontade. Eu quero o Teu reino. Eu quero o Teu querer, Senhor. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero o que o Senhor quer. Eu não quero reclamar mais. Eu não quero murmurar mais. Mas eu quero ser grato. Eu quero ser grato pela Sua salvação. Você é tudo que eu tenho. Você é tudo que eu tenho. Você é minha promessa. A minha terra prometida é a sua glória, Deus. Nada além de ti. ti, nada além de ti, Senhor. Nada além de ti. Volte, volte, volte, volte, volte. Ei, ei. Nada além de ti, Senhor. Nada além de ti, Senhor. Nada além de ti. É o meu lugar, aonde eu preciso estar. O seu olhar me atraiu, Senhor, e o teu amor me conquistou pra sempre. Nada além de ti me satisfaz. Nada além de ti me satisfaz. Nada além de ti me satisfaz. Nada além de ti me satisfaz. O teu olhar me atraiu, o teu amor me conquistou pra sempre. O teu olhar me atraiu, teu amor me conquistou pra sempre. Nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti. Nada além de ti. Nada além de ti. Nada além de ti. Vamos colocar de pé. Queridos, existe um convite de Deus para que nós possamos viver a vontade dEle nesses dias, para que nós possamos liberar a vontade dEle nesses dias. Mas eu tenho que te dar um alerta nessa noite: a vontade de Deus nem sempre será a sua vontade, a vontade dEle nem sempre vai ser a sua. Mas nessa noite, você quer se colocar para cumprir a vontade dEle, não a sua. Se nessa noite você quer ver algumas coisas no teu coração que não é a tua vontade, mas parar de reclamar por tudo isso, parar de murmurar. Diga isso a Ele nessa noite, sabendo da responsabilidade de que toda palavra que sai da sua boca, ela é poderosa. Declare se você quer viver isso. Declare se você quer viver a vontade de Deus e não a sua. Se você quer viver a totalidade de Deus e não a sua. Diga isso com a sua boca, com o seu coração. Diga: eu quero a sua vontade total, total. Eu quero a sua vontade totalmente, totalmente. Se entregue nessa noite novamente a Ele. Que venha o seu reino no meio da gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão. Ei, ei, oh, gratidão, gratidão. Nada além de Ti, Senhor. Nada além de Ti. Nada além de Ti. Nada além de Ti. Nada além de Ti. Se oferte a Ele. Satisfaz, nada além de Ti, nada além de Ti, nada além de Ti. Senhor, nós queremos sair desse lugar nessa noite vivendo debaixo da gratidão, Senhor. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor é. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, ó Pai. E que, Senhor, de uma vez por todas, nós possamos largar essa síndrome de ingratidão. Essa falta de contentamento, Pai, que nos leva dia a dia a murmurar sobre algo, a reclamar de algo. Senhor, eu te peço perdão. E que nesses dias eu possa me policiar mais, Pai. Que eu possa me vigiar mais. Para que a ingratidão não seja encontrada dentro do meu coração. Mas que eu possa ser grato a Deus. Grato pelo maior presente que alguém poderia ter recebido, e eu recebi a Tua presença e a Tua salvação. Senhor, nada além de Ti nos satisfaz, nada além de Ti nos completa, ó Pai. Nada além de Ti, Senhor. Queremos viver a Tua vontade na totalidade, Senhor. Nós submetemos nosso querer, nossa vontade, nossos desejos, para que possamos viver os Teus, ó Pai. Para que possamos viver os Teus, Senhor. Para que possamos viver os Teus, Senhor. Nos Seus braços é o meu lugar. Aonde eu preciso estar, se olhar me atrair, seu amor me conquistou pra sempre. ti. Aleluia. Nesse mesmo espírito, debaixo da gratidão a Deus, traga ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Consagre ao Pai o seu melhor. Seja grato, irmãos, em tudo. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele fez por você. Queremos ser gratos, Pai. Gratos, Pai. Gratos, Pai. Gratos. Gratos, Pai. Gratos, Senhor Jesus. Gratos. Quero ser grato. Eu quero ser grato. Eu quero ser grato. Eu quero ser grato. Quero ser grato. Quero ser grato. Eu quero ser grato. Nada além de...